Metal do Arrocha. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mas que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe, nunca me deixe. Quanto mais longe posso estar, és tudo que eu quero pensar. Não, não me deixe, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Ouço sua voz e a alegria dentro de mim faz moradia, vira tatuagem sobre a pele. Te levo sempre meu olhar, não canso de te procurar. Entre teus lábios sinto a falta de você. E assim profundamente meu, não que pensar que existe a Deus. Não, não me deixe, nunca me deixe. Já não preciso nem dizer o quanto eu me apaixonei. Não, não me deixe, porque eu te quero aqui. E vou dizer porque, se existe céu, você sempre será inesquecível para amar. Grupo Som.com 10, Elton CDs, Galego da Mídia, Rony Som. Inesquecível é você. Digo então mais uma vez: não, não me deixe, nunca me deixe. Tão grande em mim sempre vai ser essa vontade de te ter. Não, não me deixe, nunca me deixe. Quanto mais longe posso estar, és tudo que eu quero pensar. Não, não me deixe, nunca me deixe. E vou dizer porque agora e sempre vai estar presa em meus olhos, inesquecível.